tem que vejam. O que é que vira os olhos dos irmãos é um cifrão. Dinheiro faz parar até coração. Quem tem o dom preserva sempre a boa educação. Do nada viemos, almejamos, temos, ao pó voltaremos. Depois esqueceremos do que fomos. Cai a terra, morre o sonho, quer levar o que contigo? Seu carro importado ou a lembrança de um amigo. No país do real, a moeda é a meta. Se não tiver mais de 50, nem participa da festa. E o que não presta é o que resta, tá tudo aí. A ganância pela grana pode destruir. Pra consumir o direito de ir e vir. De saco cheio, então eu desabafo. Vida fácil, mundão cheio de laço. Tem cobra criada, tem cachorro manso. Sem fingimento, da hipocrisia me cansa. É tênis de mil conto no pé, qual que é? E a dignidade, cadê? Nem sei quem é. O brilho, os olhos negros do menino foi lá pra buscar, conquistar. Nem que pra isso fosse trapacear. E o que há, e o que há no lugar onde está? Roda, gira, vai mundão. O que é que vira os olhos? O que é que vira os olhos? O que é que vira os olhos? O que é que vira os olhos dos irmãos? O que é que vira os olhos dos irmãos? Entrega mordomia, os carinhos, mulher e fama. É onde os molecotes saca a peça em fama. Moleque sonhador, quando criança sonhava em ser jogador. Só que ele cresceu, a verdade foi outra. Zóio de cifrão, transação financeira faz parar coração. Dentro da mente de um vilão, só sei quantos milhão. Dinheiro americano, dinheiro brasileiro. Do Afeganistão, do Japão, do mundo inteiro. Só rezo pra ter dinheiro, uma merreca pampa. Pra pagar meu enterro, apaga a luz e fecha a tampa. A correria pregou a cilada, segunda a sexta visto na balada. Fim de semana, a última cartada. E seu dinheiro já não vale nada, nada. Quando brilho, os olhos negros do menino foi lá pra buscar, conquistar. Nem que pra isso fosse trapacear. E o que há, e o que há no lugar onde está? Roda, gira, vai mundão. O que é que vira os olhos? O que é que vira os olhos? O que é que vira os olhos? O que é que vira os olhos dos irmãos? O que é que vira os olhos dos irmãos? Din din é bom, sim sim é bom. Mas tá estampado na nota a cara do demo. Sem um qualquer na carteira, sem mulher, só devendo. É só Deus mesmo. Enquanto isso, nego aí, conta até no Havaí. Como fica nós aqui, tendo que se destruir. Deixa quieto, vou vivendo a vida como posso. Se hoje como carne, amanhã de boa, roubo os ossos. Quem não quer ter tudo pra dar tudo pra família. Ficou difícil caminhar quando eu deixei minha mãe na ilha. Mas tim tim, pros bambambam, só Deus sabe seu amanhã. Pra sair sua caminhada pra chegada, seja fã. Transparência na jogada, é o zapem desse jogo. Nem tudo é valioso como o seu din din de tolo. Evoluir, sair daqui, transparecer, se envolver. Acreditar, partir pra cima pra apanhar quando e pra bater. Quando brilho, os olhos negros do menino foi lá pra buscar, conquistar. Nem que pra isso fosse trapacear. Enviar, enviar no lugar onde está. Roda, gira, vai mudar.